Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Windows Brothers. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Uma hora de cama suada. Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista.